Mas a melhor coisa da hora de dormir é aquela sensação gostosa que dá quando você tem soninho. Os dentes escovou e uma história já leu. A lua já chegou, o quarto é todo seu. É hora de se deitar e o soninho logo já vai sentir. Então você vai relaxar e logo vai dormir. Sua coberta vai proteger seu sono. Sua coberta, você agora vai sonhar. Seu travesseiro bem junto do ursinho, você já vai adormecer e vai descansar. De noite a te aquecer, sua coberta. Mas se você não dormiu, é só esperar que ele vem. O sono não fugiu, se aquete como um neném. Depois de um dia tão bom, o que você quer é só descansar. Lá fora escuta o som das cigarras a cantar. Sua coberta vai proteger seu sono, sua coberta, você agora vai sonhar. Todo quentinho, é bom dormir tranquilo, você já vai adormecer e vai descansar. De noite a te aquecer, sua coberta. Sua coberta, sua coberta, sua coberta.